Assexué, diferente mas não aceito ser pior. Não sinta pena de mim porque estou aqui, sentado nesta cadeira sem dela poder sair. Maldito, maldito, maldito dia, desgraçado elemento. Me confundi, fui suspeito e não pude me defender. Se sucede reagir, nem mesmo pensar em correr, fui acertado pela bala com endereço certo. Me acertou, eu caí esperto, não me levantei, pois se tivesse tentado tinha levado mais três. Um sono profundo me pegava, minha consciência estava ligada. Será que eu vou morrer agora? Estou tão jovem para falecer. A minha filha ficará com quem? Neste mundo cruel, sem pai, sem mãe, sem ninguém. De repente o sono passa, o povo comigo gritava, o sangue do pescoço escoava. Um garotinho falava: olha mãe, a bala aqui no chão era o projétil que tinha perfurado as minhas costas, caindo no calçadão. Eu não sentia nada, tudo passou muito rápido, seu medo estava calmo, todo pelo impacto. Tentei então me levantar, mas percebi algo errado. Da cintura para baixo estava paralisado. Me ajude Deus, tenha pena de mim, deixe eu levantar, não me deixe assim. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Dia 5 de março. Concentrei fortemente e nada aconteceu. Tentei novamente, mas elas não se mexeram. Eu pensei, pensei, pensei, juro que pensei em por fim a própria vida. Uma centena de vezes riscava as pernas com faca, saía sangue, minava, mas não doía. Não sentia a ferida que causava. Foi muito difícil, irmão, ter que se acostumar. Vendo você jogando bola, vendo você andando, mas tudo bem, não vou me lamentar. Com cobertor sobre as pernas, vendo a vida passar. Não vou, cara, ficar em casa, trancado, irmão, inútil eu não sou. Vendo TV sem pensar, pensando sem perceber, pegando sol o dia inteiro no portão do quintal. Solidão sem sentido, isolamento precoce. Deus, eu prefiro morrer, mas isto já é a morte. Maldito, dia 5 de março. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Dia 5 de março, que nada, eu vou sair, eu vou curtir. É isso mesmo, eu vou dançar, vou soletrar R.A.P. do começo ao fim. Vou declarar a vocês a verdadeira verdade. Se não fosse o hip hop, o que seria de mim? Mas vejam só, olhe bem a diferença que faz ser um rapper fanático. Tanta alegria me traz. Brasília, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, não temos medo de ninguém, porque nós somos fortes. Movimento do Gama, Braslândia, toda cidade satélite de Planaltina, a Ceilândia. Irmãos, negros e brancos, breaks e rap de fé, estamos do seu lado, esteja onde estiver. Não vamos discutir, falar de que não convém. PHT em chamas, estamos com vocês também. Daqui eu posso ver os seus inimigos disfarçados de bonzinho. Destinguindo-os, eu consigo, eles estão armados com mentiras e falcatruas. E nós vamos armados com a verdade nua e crua. Vejam só, mais uma vez, a diferença que faz ser um rapper fanático. Tanta alegria me traz, tanta alegria me traz. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Maldito, dia 5 de março, maldito. Dia 5 de março.